Sem tua graça, tão como CJ. Poucas vezes oro para o teu silêncio ouvir. Muito mais oro quando tenho algo para te pedir. Mas hoje trago algo incomum para te falar. Inclino os teus ouvidos, eu quero nela sussurrar. Outra vez eu percebi que tudo é pela graça. Se hoje estou em vida é só por tua graça. Incomparável este amor que me alcança. Eu peco e não mereço ter vida de graça. Quando eu tenho dinheiro e fama, muitos me rodeiam. Enquanto no topo saber de mim é o que todos anseiam. Sorrisos, palavras e abraços falsos direcionam para mim. Os até são verdadeiros, mas me abandonam quando nada sobra de mim. Os meus anseios e tristezas só tu sabes, Senhor. Quando nada tenho, só tu me dás o devido valor. Mil cairão à minha esquerda, mil cairão à minha direita, mas nada me atingirá sem a tua permissão. Só tu és o meu Senhor. Mil cairão à minha esquerda, mil cairão à minha direita, mas nada me atingirá sem a tua permissão. Só tu és o meu Senhor. Sou contigo, sou vencedor, recebo muitas bênçãos, mesmo que não mereça. Tu resolves, tu operas, não há problema que não intervenhas. Me compraste com um preço que não consigo pagar. Sou tudo capeta, és capaz de me livrar. Não há problemas, não há problemas. Não há problemas, não há problemas. Quando entras na vida do que te mandas parar o que te complica. Quando algo já não está correto, tu vens perguntas e complicas. Muitos monstros pensam ser gatos, pensam ter sete vidas. Mas aí tu vês para mudar, valorizando a nossa vida. Mas Senhor, por que me amas e estendes a tua mão? Se abre caminhos todos e penso não tem de solução. Me mostraste o testemunho, vale mais que a aparência. E preciso de mudar e tomar a excelência. Mil cairão à minha esquerda, mil cairão à minha direita, mas nada me atingirá sem a tua permissão. Só tu és o meu Senhor. Mil cairão à minha esquerda, mil cairão à minha direita, mas nada me atingirá sem a tua permissão. Só tu és o meu Senhor. Já não preciso de um Bugatti. Dizes que meu nome está cravado na palma da tua mão. Tu és santo e eu pecador, mas me amas de todo o coração. Os mil cairão.